221, decolagem autorizada, pistão 10, vento no 40 graus, 089. Um pouquinho embaixo da transmissão, se puder chegar o equipamento, por gentileza. Agora melhorou, 130, 89, decolagem alta já. Tango, novembro, Yankee, Mike. Reporte alinhado e ponto, cabeceira 17. Vete no 982, desce até o 080. É 80, agora 982. Alfa Juliette Romeu. Informação de tráfego, tráfego a 1 hora 8 milhas, está no rumo nordeste, cruzando o nível 1200 em descida até o 80, é o 737-800. O 982. Informação de tráfego, uma hora, 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando 050 em subida. É um papá Alfa 32. Bom dia, 3521, no contato radar, sobre o nível 200, na saída A. Para 200 na ar, por 5221. Decola sem parada. Gente, só instante para decolagem. Até da trip decolou. Tá mantendo a sua decolagem ainda. Só instante para ingresso. Pistão no carro. Pode alinhar, Mestre Adonai? Tá autorizado. Alinhar e manter. Alinhar e manter, Mestre Adonai. De mar e chegada mar e reporte no ideal. Dois, descida reautorizada até 2.000 pés, o ajuste em Salvador no 08. 2.000 pés com 22, com 982. O 90 e 8 mais alinhado pronto na decolagem autorizado no 40 graus, 89. O Whisky Mike Alpha mantém a posição, aguarde para o cruzamento. Mike Alpha, cruzamento autorizado, estacionário, está frequência livre. Zero, tem condições de curva imediata para o cruzamento de aeródromo, aguardando transferência de comunicações? Afirmativo. Autorizado, aguarde transferência, o November Yankee Mike. Ciente, cruzamento imediato do campo, November Yankee Mike. No ponto médio, tem condições, 1028? Positivo, já estamos virando. Eco Uniforme Romeu, só confirmando, eu recebo aqui 083. O senhor se encontra em condições visuais no 085 ou instrumento no 080? Eu estou no 080, estou com aqui 8.800 Gente copiado, mantendo 080 em condições. Instrumento Eco Uniforme Romeu, da presente para o Coronel. November, Yankee Mike, após o cruzamento, vai aprovar a praia de Buraquinho. E assim que bloquear a praia de Buraquinho, chame o controle 1920-8, mantenha inicialmente 1000 pés até a liberação do controle. Afirmativo, após o apurado Buraquinho, com o controle 1208, mandando 1000 pés. November, Yankee Mike, permanente escuta. 1.500 pés na proa da rotatória. 1.500 na proa da rotatória, de partida dela. Chama Centro Recife, frequência 125.1, secundária, ano 33.25. 351, ordenando 3325, azul 4299, boa. Salvador, 354, 14, ideal de descida. 414, descida está autorizada até o nível 050. 050, 454. Controle Salvador, Papatango, November, Yankee Mike. Controle Salvador, Papatango, November, Yankee Mike. November, Yankee Mike, controle, prossiga. Está mantendo 1000 pés na proa de Buraquinho, intenção em corredor forte, no máximo até 20 milhas. Positivo, ingressão litoral no corredor forte, November, Yankee Mike, condição resorte. Mike. Controle, muito bom dia, Webjet 6729, decolou na sua escuta. Bom dia, Web 6729, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 360 na saída da área. 360, pode valer, Dr. Vive, curva à direita, Leda. Direita, Leda, obrigado, 360. Graer Dourado. Então, voo local, está livre de decolagem, comprou do farol de Itapão, aguarda a transição de comunicações, Guardião 06. POB de... POB total. Pessoas a bordo. Três Dourado, ciente, até Pituaçu retorna, comprou do farol, aguardando transição de comunicações, 06. Paulo, Gola 073. Pronto para a cópia, 073. Prossiga. Salvador, ponto seguro, número 340, por 50. Pista 10, curva direita, da El, lida, pois lida direto, ponto seguro. Controle 1208, transponder 5524. O Gol 973, autorizado no Porto Seguro 340 via Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita, da El Leda, após o Porto Seguro. Controle 208, transponde 5524. 5524, correto. Portão 1 no Champão. Porta lá. Autorizado, 6311, Champão. Adequado aos 45 no farol de Itapã, controle 208 da volta. Até, obrigado. Mike pra volta, prossiga. Está aí com o Pronorte, o Mike para a volta. Reportarei. Pé, com ajuste, 108, livre LS, resposta pesada. 3908, livre DS 5414, tá livre da estação de velocidade em TAC? Livre. 7. Autorizado, Salvador, Salvador, vai decolar com proa norte da, do pátio 3, 500 pés para a inspeção de linha. Controle 1208-013, né? Mais pra bola. Quantos a bordo, Mike Bravosca? 2895 da presente para estacionamento de decolagem do pátio 3, o Mike Bravosca, um bom voo até o regresso, 2018. Controle, ao bar de 1106. Autorizado o pátio 3, chame pronto para a decolagem com proa norte para inspeção de linhas da chef. Agora sim, 0106. Vitor Kilo Delta, visual com campo. Sim, batido, senhor. Torre 1895 com pouso. Graças, bom dia. 1101, quantos a bordo? Eu acho que autorizar até o hotel, reportará. 1101. 500 pés. Vicente, descida autorizada a critério para aproximação, vento 1 no 50 graus, 89, reporte final aproximadamente 3 milhas, checado o trem. Quilo, Delta. Vicente, autorizado final no 7, reportará na terceira milha com 3 checados, Vitor, Quilo, Delta. 20, decimal 1 no bom fogo. Afirmativo, 20, decimal 1 no... Web 6729, chama Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 25, 133, 25, batido. Só bora, autonomia de 4 horas, alternando Brasília. 2101, mantém a posição. Não, para nada. Para o taxa, né, 63, também a bordo, 340, alternando. A 311, livre táxi, pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, 1895, 1018, boa viagem. Pátio, Índia Alfa, 1845, obrigado. Caiu o cruzamento, Força Aérea 2101? Autorizado, Força Aérea 2101, reporte na Alfa. Delta, baixa a trama. 1982, no solo 50, direita, libera via Foxtrot 1, 219. 219, boa. Está pedido Zona no lock, 5494. 5494, completa final, cheque pré-pouso e chama a torre, frequência 118, decimal 95, com pouso. 1895, chamaremos 5494, obrigado. Dia 6250, desço ao nível de voo 050, chegada Mare. 050 na Mare, 6250. 14, continua aproximação, aguarde autorização para pouso, tráfego avistado, vento 140 graus 10 nós, altímetro no 08. Aguarde autorização para o pouso. Poderia repetir o altímetro, por gentileza? Afirmo, mira 18, 10, 18. Mira 18, obrigado. Oxalá 6250, confirme como recebe o controle de Salvador. Mike Bravo Oscar, dá presente, tome proa para a decolagem com proa norte, aguardando para a decolagem. Aqui temos um tráfego para pousar a pista no zero. Após o pouso do ATR da trip, será autorizado para a decolagem com proa norte, conforme solicitado. Trip 5221, chama centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundário 128, decimal 8, bom voo. 5262, direita via... Qual é que vai ser a via pátio, Índia, 1895 no ponto de espera. Pátio agora pelo pátio, para o lado da frente. Zulu Papa Eco, muito bom dia, o pátio que se encontra? Terra no vento. Sempre após a minha manter a passagem para o tráfego da trilha 95, Golf 677. Pista 197, com primeira curva à esquerda, vai ingressar no corredor forte, 1000 pés, aguardando a ascensão do controle. Chama Salvador em 120.8 e o transponder é o 5523, o Zulu Papa Eco. Transponder é o 5524, com quantos a bordo no pátio da bata, o Zulu Papai? E corrigindo novamente, 5523 está correto o transponder, que o senhor falou anteriormente, 5523, chame a torre 1895, confirmando o POB. Afirmativo, tenha uma boa viagem. Alfa para Juliette, 1982. 1982, ingressa Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, voa 1982. Marshall Mike, trabalha. Usado acionamento, chame para o táxi, Zulu Papai, é a culpa. 54 no 4, no solo 54, direita via Eco 1219. Eco 219. Bravo Oscar, virou eixo, fora do solo. Sente o Mike, Bravo Oscar, chama o controle agora 1208. 208, Oscar. Oxalé, 6311, tráfego decolou cruzando o eixo no 028, é um Jet Ranger, está afastando-se de Salvador, comprou a Nordeste. Vento 130 graus, 10 norte, é colagem autorizada. Recebendo a decolagem, 63 da mão. Você era 2101, está pronto? Controle, bom dia, o papapapá, Mike Bravosca. Mike Bravosca, controle, prossiga. Bom dia, senhor. Decolado Salvador. A intenção é vou de suspensão de linha aqui no eixo do, de aproximação da 10 para fazer o voo de inspeção aqui, senhor. No eixo da 10? Afirmativo. Vai liberar aqui pelo norte até interceptar a linha. Após, prossegue até Matatu. Pista no 0, da presente, direto para a chama cruzando final no 0, o Adião 06. Afirmativo. Da presente do cruzamento, chamando a final do pré. Você é 2101, tá pronto? o voo de inspeção de linha, ok? 7. November Yankee Mike, em condições visuais, já posso ingressando no corredor Interlagos. Ok, reportarei ingressando no corredor Interlagos, Mike. Estou no ponto aéreo 2101. Estou falando da Itapuã por alguns instantes, chama para livrar a vapor do Brian. Excelente, então chame para livrar para o Brian, teremos um Sirius, vai decolar pistola 7 e vai ingressar na linha litoral norte de Salvador, corredor forte. Chame para afastamento do setor e aproximar para o pátio do Goiás, guardião 06. 1006. Zulu, Papai Eco, tá pronto? Zulu, Papai Eco, informa o tráfego tipo esquilo, mantendo 500 pés no setor do farol de Itapuã. Decolagem autorizada com curva esquerda para interceptar o litoral norte de Salvador. Vento 140 graus, 10 nós. 1018, não ativo, decolagem. Ah, autorizado. Força Aérea Brasileira 2101, alinhar e manter cabeceira no zero. Controle o Mike Bravo Oscar, iniciou a sua inspeção, ok? Para a voz, na escuta permanente. Você escuta permanente. Estamos no Papai Eco, decolado 58, autorizado curva esquerda, ingresso e mantenha litoral e aguarde a transferência de comunicações. Está presente, autorizado o cruzamento da Europa. Autorizado o cruzamento, 1000 pés, aguardando transferência, Zulu, Papai Eco. Oi, agora sim, guardião 06, aguardando aí para pouso no Bré. Então não é presente, direto Graé, autorizado, reporte na final curta. Tínhamos o Leti Ranger, inspeção de linhas, lá próximo do C aeroporto. Está passada aí para sua aproximação no Graé. Tem um ativo, então estou livrando o litoral para o Graé, chamarei na curta, ciente do Jet Rádio. Alinhado pronto, 2101. Sentição instante para decolar, estou com Cirrus cruzando a final da pista 28, a sua direita ainda presta cruzar a final. Está visual ao contrário? Visual. Só um instante para decolagem. Papatango Zulu, Papai Eco, mantenha 1000 pés e na presente chama o controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado, bom dia. Oceana Brasileira 2101, o tráfego cruzou a final pista 28, está mantendo 1000 pés, linha ali litoral de Salvador, sobre a curva vai iniciar após 2000 pés, 140 com 10, decolagem autorizada. Iniciando 2101. Escuta, 1000 pés, corredor forte. Zulu Papai Eco, mantém 1000 pés no corredor forte, aguardando autorização. Aguardando. O November que mais está autorizado, rotatória da presente. Está presente rotatória, November que mais. Para 2000, ajuste Salvador no 018, livre LF, reporte estabilizado. 2000, 1008, reportagem estabilizada é o 60, 6250. Controle, Oceano 6311, poderia voar Brito da presença? Estaremos em coordenação, 6311. Atmosfera brasileira 2101, decolado 01, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Salvador, Força Aérea 2101. 2101, no contato, radar estabelecido, sobe ao nível 380 na saída Momo. 380 no perfil da saída, 2101. Chama o centro, frequência 25, decimal 1, secundário 133, decimal 25. 25, 133, 25, acionei a 63. Mike Bravo, seu controle? Professor. A inspeção ali na área da final do ano zero já. Você não volta mais pra lá, não. É, você tá até Matatu, após lá o regresso mesmo, sentido. Mas aí posso aguardar aí o que você pode positivo. Temos agora um tráfego, ele tá a 3 minutos para a posição do aparecimento, tá? É um Airbus 318, o Mike Bravo. Só para manter afastado do setor de aproximação durante 4 minutos, por gentileza. Ok, vai permanecer mais 30 segundos nessa próxima após liberar aqui pro litoral, então eu aguardo pro regresso. Eco Delta Fox, é o controle Salvador, me confirme o nível Eco Delta Fox. Ok, o senhor tem condições então de ligar o modo Charlie, ou seja, altitude, apenas o modo alfa para que eu possa identificá-lo? Incrível que no radar aparece os dois, mas vamos aguardar uma nova varredura, Eco Delta Fox. Agora sim, Eco Delta Fox, sem o modo Charlie, desça para 1.500 pés, corrigindo. Desça para 4 mil pés na chegada a Amã. Pode voar toque, Eco Delta Fox. E agora, já que o senhor não tem altimetria da aeronave, informe atingindo 4 mil pés. Zulu Papa Eco, está autorizado a ascensão ao nível de voo 095. Autorizado 095, Zulu Papa Eco. Confirme? Mike Bravosca. Ah, oh, eu estava com a gente, Mike Bravosca. Tem mais alguma aeronave? Negativo, para aproximar não. Beleza, então. Vai retornar aqui para fazer o regresso, ok? Afirmativo. Torre Salvador, bom dia. Gol na 073, ponte espera da 1-0, pronto. Voo 9073, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 1-0, vento 1-20 graus no 0 norte. Além de decola da 1-0, voo 9073.